Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. O Barão von Calden, 1. O Planalto do Paraíso, que era uma extensão da Colônia Santo Ângelo, que havia começado a ser povoada por alemães em 1 de novembro de 1857, era composta pelas localidades denominadas de Linha Neri, Travessão do Paraíso, Linha Patrício, Linha Contenda, mais ao sul a Linha Brasileira, onde haviam sido instalados os brasileiros que foram removidos das áreas mais ocidentais de Santo Ângelo. O chamado Rincão do Paraíso era uma antiga propriedade de Bento de Moraes e outros, além de Antônio Gomes da Silva, que havia sido um importante político em Cachoeira do Sul e que era originário da região. Alguns anos antes, o Barão von Calden havia casado com sua filha Carolina Cândida Gomes da Silva e havia adquirido em função dessa união a confiança política da Câmara de Cachoeira para exercer o cargo de diretor da Colônia Santo Ângelo a partir de novembro de 1857. Antes, esse tenente do exército alemão do Ducado de Holstein havia lutado nas guerras contra a expulsão dos dinamarqueses. Entretanto, foram barbaramente traídos pelo governo que os entregou sob pressão da Prússia em mãos de comandantes, forçando-os a baterem em retirada. Foram simplesmente vendidos ao governo brasileiro como soldados mercenários para lutarem nas forças brasileiras que estavam naquele momento sendo constituídas. Nesse ínterim, um grupo de 1.800 homens, que ficaram conhecidos como mercenários Brummer, foram direcionados para as lutas cisplatinas. Calden se envolveu em graves conflitos com seus superiores, quando estavam acantonados em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Fora acusado severamente de ter deixado em sua terra natal dívidas no reino de Hanover. Eram instalações de seus adversários muito difíceis de serem provadas. Entretanto, esse fato abalou seu prestígio entre a tropa, o que provocou o seu afastamento.